Alô, Madureira, vou cantar para enfeitar coisas simples no meu verso, pois só o simples é belo e o belo simples será. Madureira, uma bola de gude e uma tiradeira. Madureira, papaga empinado e peão na fieira. Madureira, é garoto levado pulando a fogueira. Madureira, e o sorriso da moça que é namoradeira. Madureira, uma água de coco, uma rede, uma chuteira. Madureira, por detrás da janela uma lua, uma estrela. Madureira, um golinho de cana como abrideira. Madureira, um tutu de feijão e uma couve à mineira. Água rolando lá da cachoeira. Madureira, a vela que se acende na segunda-feira. Madureira, é uma reza rezada pela rezadeira. Madureira, o pedido da mão de uma moça solteira. Madureira, um chinelo de couro comprado na feira da mulata que samba mexendo as cadeiras. Lá da cachoeira. Madureira, a vela que se acende na segunda-feira. Madureira, é uma reza rezada pela rezadeira. Madureira, e o pedido da mão de uma moça solteira. Madureira, um chinelo de couro comprado na feira da mulata que samba mexendo as cadeiras. Alô!